Chennai 6140, line up and wait to runway 10. Agora sim, o TAM 3602 voltando, é apenas confirmando a saída que o solo pagou. Ainda é Olinda, é após Linda em Delta. Só aqui no Cabaxã. Tome 2, Salvador, na frequência 118, decimal 612. Também, obrigado. Aqui no Quebec Serra. Aqui no Quebec Serra, final, piste no 7, o altímetro no 0, no 5, para cheque o vento 100 graus com 08 nós. Quebec Serra. 1260, no solo 43, livre direita, chama o solo 121, decimal 9. 121, gol 1260. Salvador, American 980, requesting taxi clearance. American 980, call me, just confirm your souls on board. American 980, confirming that we have 145 souls on board. Roger that, clear text via apron number 1, India and Alpha on holding point, runway 10, call tower 186. 18-6, India Alpha, apron 1, American 980. Afirmativo, TAM 3602 ali mantém, capixeira 1 a 0. Ah, Romeo Alpha Echo Foxtrot Squawk Ident. Bom for arrival, descend to 4000 feet, altimeter setting 1015. Guarda 90 copiou. Copiando, guarda 90. Mantenha o ponto de espera, por gentileza. Aquilo que é perto de ferro, o tráfego já avistado, atende a pássaros na curta final, pistão 7, o vento 120 graus, fono 09, livre e pouso, pistão 7, aquilo que é perto de ferro. E pouso na 7, cabelo de ferro. Nome de voo? O previsual? Mal 8. 198, by 6140. Passamos 160, realmente não tem como. Ok, informe passando o 80, o 080, o Mike Fox Juliet. Radar contact on departure. Simon maintain flight level 350 on Puka departure. Okay, Puka departure and Slime maintain 350 and Puka now. Clear. Clear, thank you. Guarde, azul 4207 da presente Voituna. Desça para 2500 pés, ajuste o altímetro 10 no 5. Prodiduna 3198, redução para 200 nós, descida até 4 mil pés, tá? 3198. Reduzindo para 4.3198. Processo ali, primeira direita, acionar a frequência livre. Victor India Juliette, 1.500 pés, condições visuais, corredor. Fecha pregos, Vera Cruz, após Interlagos, informa ingressando Interlagos. Passará ingressando Interlagos, viu? Botão 3198, controle. Siga para o TAM 3198. Esquerda pro 020. Ok, Retorne ao TAN 3198. Ok, como recebe o TAN 3198? Agora alto e claro, anterior eu pedia 10% da mensagem. Ok. Vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, o limite é o curso do localizador. Ok, 020, descendo para 4000, sem restrição então. Afirmativo, 4000. Informe o tráfego na posição de 12 horas e 7 milhas. Rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, não irá interferir com o senhor. Ok, não recebo sinal de casa. O Victorino e Juliette mantendo 1.500 pés? Assumindo o senhor, 1.500, viu? Sétimo. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Hotel Mike Victor, passou 170 para 160. Hotel Mike Victor está autorizado a descida até 080. Após descida a seu critério, informe para a modificação do plano de voo. 080 vai chamar para modificação, Hotel Mike Victor. O Mike Fox Juliette já avisou para a modificação? Trip 5490, livre e decolagem custa no zero, vento no 20 graus, são 099. Decolagem autorizada, 490. Seu critério, só informo que temos um tráfego para, também para Feira de Santana, está aproximadamente a 5 minutos para pouso em Feira de Santana. O tio tem frequência livre para coordenação local, Mike Fox Juliette. Olá. Hotel Mike Victor passou 135, está visual para o point. Sente, Hotel Mike Victor, plano modificado 01249. Está autorizado a descida até o 085 após descida a seu critério. Só está ciente do tráfego do Mike Fox Juliette? Ah, afirmativo, estou ciente do senhor, Hotel Mike Victor. Hotel Mike Victor, copiou? Afirmativo, do centro, Fox Juliette, como tráfego, Hotel Mike Victor. Ok. Vamos passando 080. Vamos passando 080. Seja 2500, Azul 4207. O Azul 4207 tem condição de interceptar na proa 165? Vai interceptar. 4207, pode seguir descida? Afirmativo, 2000 pés autorizado. Esse 2000. O TAN 3198, curva à direita, proa 080 para interceptar, informe estabilizado, o TAN 3198. Ok, 080, pode seguir para 2000. Ok, informe o tráfego anteriormente, agora ele está na posição de 2 horas, 4 milhas e meia, como rumo nordeste, então desce até 2500 pés, ajuste de altímetro 1095. Ok, 2500, 080, pro Electric Train 398, tráfego monitorando. Controle, Salvador. Trip 5490, decolagem no perfil da Momo Albo. Controle, Salvador. Trip 5490, decolagem no perfil da Momo Albo. Guarde, Trip. Hotel Mike Victor tem frequência livre para coordenação. Trip 5490, contato radar, na decolagem, suba para nível 200, sai da bomba. 200 na bomba, 5490. Visualizou, Azul 4207. Visual quadrado? Visual. Ok, completo final do procedimento, chame tu aí na frequência 118, decimal 612, bom pouso. 186. Departure, Chanel 6140. Correto. Supply direct Alpha Romeo Uniform Romeo Foxtrot 018. Request direct to Recife on frequency 12545, alternate 12685. 12545, enable 12685, bye, have a nice morning. 240. Tráfego avisado, curto na aproximação, agora pista livre. Formo 757 da América iniciando. Já iniciou a rolagem. O altímetro no 0 no 5 para cheque, o vento 100 graus, cono 2 não. Você guarda apenas a pista livre. Vai, foda. Vai, dentro. Controle, bom dia, Oscar 3296, cruza 200 para 150, fixa de vida. TAN 3896, sonho de educação, chegada a mar e desse mantém o 050. Ajuste de altímetro no 0 ou no 5. Escolha, final de 0, 50. 3602, o TAN 3602, o contato radar estabelecido a 17 milhas sul do VR em Salvador. 3602. O TAN 3198, uma milha da posição duna, completo final, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 3206, obrigado, até mais. Boa. Para ingresso no Interlagos, Vitor e Juliette. Sente-se autorizado, informe rotatória, Vitor e Juliette. Será rotatória, Juli. American 980 is with you at a 2000, flight level 390. Roger, American line 980, radio contact on departure. Flyman maintain flight level 390. Flyman to flight level 390, American 980. American 980, requesting direct Puka. Field, fly heading Puka intersection. Direct Puka on course, American 980. American 980 requesting high speed climb. Cleared. Cleared, thank you. Passou em Índia Sierra, torre, muito bom dia, tá 3198. Afirmativo, TAN 3198, já embaixo travado, confirmando? Confirmado. Altímetro 105, aguarda apenas a pista livre para cheque o vento 120 graus com 09 nós. Guarda, 3198. Azul 4207, no solo 55, agora solo 121, decimal 9. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor e Juliette. Victorino Juliette da presente, reporte curto final, pista no 7, altímetro no 0, no 5, para cheque 100 com 10 é o vento. Reportará na curta da 17, Vili. Tá 3198, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, 100 com 10 é o vento. Livre pouso, 3198. O Victorino Juliette atende a pássaros na curta final, pista no 7. Para o táxi e os dados de... De táxi, aguarde um minuto só. O TAN 3663 me confirme novamente os dados para o táxi do TOB e autonomia alternativa, que o sistema aqui não registrou. Não, a gente vai solicitar o funcionamento novamente para teste. Ah, ok, sim. Então, testando o TAN 3, o TAN 3663, livre aí, me chame quando pronto. Gente, o TAN 3663 chamará novamente, por favor. Azul 4207, vibrou a 1-0 pela Fox e está na Alfa. Copiado, Azul 4207, taxi Alfa e reporta antes da Juliette. Reportar antes da Juliette de Alfa 4207. A Juliette não está fechada, só por confirmação? Não, é, o que está fechado seria os trechos logo à frente da Alfa. Ah, ok, então vai interessar, vai informar antes da Juliette 4207. Chama a colada de costa. Pelo position, is that correct, sir? Affirmative, affirmative. It's pelo position. Roger that, after pelo position. You tell me, please. I'll go fast, sir. Prossiga. Pelo de um dia, como poderia ver na sua comenta, que pode chamar o elevador lá de dentro, né? Em 500 pés e condições visuais, ajuste o altímetro 1-0, 1-5 na escuta. Júlio, na final de 3 milhas, 1-7. Planeta 3-2, escuta. Sustar agora a 4 milhas e meia para posição coral, serviço radar terminado. Mantenha o nível 100, chame o controle Ilhéu na frequência 120, décima 1. Saulo, bom dia, tá 3198. Bom dia, taxia via Alfa, reporta Anso da Juliette. Alfa, reporta Anso da Juliette, 3198. Azul 4207, ingressa via Juliette para o 09. Via Juliette para o 09, 4207. Papa Tango Victor e Juliette no solo 59, autorizado backtrack, reporte pista livre. American Airlines 980, pass now flight level 190. Call now receive center, run 2545, alternate run 2685. Confirm flight level 390 for American 980. That's my, your flight level cleared was 390. Okay, 390, now say again the rest of the clearance. 12545, alternate 12685. 125.5, 125.45, 12865. The second is 12685. 2685, American 980, thank you. Lima Kilo Zulu, controle. Lima Kilo Zulu. Ok, o senhor está agora à posição, a 2 milhas da posição Conde. Serviço radar terminado, mantém o nível de voo 090 e chame o controle lá Aracaju na frequência 120, décimo 3. 03 Aracaju, Lima Kilo Zulu. Forme rota Interlagos, Bahia 07. Corre, forme através de Ituaçu. Júlio, até a próxima, frequência livre estacionar. Roger, personal, Duna Intersection. Complete the procedure and contact now Tower 118.6. Tower Hotel 118.6, thanks sir. Tan 3896, desça para 2000 pés, ajuste 1095, informe em final do procedimento, ILS X-Ray. Desça 2000, ajustado 1096, reportará no local 3896. I will continue our post expect runway vacated. Is the landing gear, down locket? Down locket, sir. Our intention is to perform a landing on runway 17. Okay, can you confirm it? Our intention is to land on runway 17. So we are requesting for present position on our right-hand base for runway 17, sir. Okay, report when you visual with the field. We are visual with the airfield, sir. Okay. Now change your plan, visual conditions at 03. Report short final, runway 17. Alpha Echo Foxtrot. Roger that, we report short final for runway 17. Alpha Echo Foxtrot. Por tempo, gentileza. Operador Romeu Oscar Bravo, POP04, prossegue para a Ilha de Maré, Costa Azul. Poderia informar a posição agora? Um momento. Gente, mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste o altímetro 1.0, 1.5. Por gentileza, troque seu transponder para 0242. Não tenho contato a radar com essa aeronave. Foxtrot have the traffic inside clear to land runway 17. The wind is 100 degrees with 08 knots. Clear to land runway 17. Alpha Echo Foxtrot. Bom dia. Voo 1738, acione identificação, chegada a mar, desse mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 10, 15. Forma final do procedimento ILS X-ray. Mare, para 2. Afirmativo, está autorizado voar ITAP da presente, voo 1738. ITAP da presente, voo 1738. Siga. Negativo. Nem o primário está recebendo. A ilha de... Como é o nome do local que o senhor decolou? Ilha de Maré? Decolou de Ilha de Maré. Estou mandando para ver de Paris. Agora está recebendo. Agora estou recebendo seu modo Alfa. O Charlie não recebo, estou lá mantendo 500 pés, confere? 500 pés. É, só recebo alfa, a altimetria eu não recebo. Agora estou recebendo 500 pés. Bravo. Estou autorizando o nosso bravo para voar direto para a construção. Está autorizado, direto. Oscar Bravo, Guardião 07. Guardião 07, pode chamar a torre, está autorizado a chamar a torre, na frequência 118, decimal meia dúzia, para o ingresso do circuito. É Oscar Bravo, é o Guardião 07? Guardião 07. 645 aí, hotel Oscar Bravo. mil marcador externo, completo final do procedimento, e chame torre, na frequência 118, decimal meia dúzia. 386-3296, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, hotel 3896, estabilizado e ILS X-ray. A 3896 já embaixo travado, tráfego avistado, MIG 14 no altímetro 1.0 no 4. Firmo, baixado e travado, MIG 14, 3896. Livre pouso, pistão 0, vento 1.20 graus com 1.0 nós, TAM 3896. Autorizado pouso 3296. Oi, Guardião 07. Guardião 07, confirma a intenção de pouso? Parte do Graé. Afirmativo, tem condições de realizar um pouso parado na cabeceira 35, informa o Airbus da TAN na final da 10 já com pouso autorizado. Afirmativo, mas se não for atrapalhar, eu prefiro prosseguir na retaguarda do TAN, direto do Graé. Sente, aguarde por gentileza o Guardião 07. Gente, obrigado, visual com TAN aguardando. Autorizado nível 390, copia? Autorizado, nível 390 para Recife via Perwinsk 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Aru é a saída. Controle opera em 199.8, aciona 5406, cotejo. Nível 390, Puca transição Aru, Cotese. Nível 390. Correto, quando transição e posicionamento no 01. De November Alpha. Alfa Eco Fox Trot, bom dia, Pátio, que encontra? Afirmative, desconfirme your apron. É posto em solo controlado do Pátio do Graé, 100 com 10 é o vento. Corrigindo, 100 com 10. Papá Romeu, Alfa Eco Fox Trot. Cleared barreiras level 280 as your flight plan route. Your departure will be from runway 17 and after that left turn on Momo, departure, Alvo and after direct barreiras. Salvador, departure control frequency 119.8, escort code 5402. Read back. O do 732 pode dar pro Aduna? Bom dia, bom 270, informação Juliette, na escuta, atingindo, marcando 160. Sente, gol no 270, desça para 2000 pés de ajuste, altímetro 1014, na chegada Ponce. Aciona a identificação, por gentileza. Identifica, desce para 2000 na chegada Ponce, 1014, gol 270. Bono 738, o ajuste de altímetro agora é 10014. Ativo, Guardião 07, considero no solo usando 2. Frequência livre no corte, até a próxima. 12. O senhor tem frequência livre. 3896. 3896, já na Alfa. Prossegue via Juliette para o 06. Juliette para o 06, 3896. 14. Gente, no 04 na proa de Duno, voo 1738. Gente.